noite dessas. Eu precisando de risadas e conversa solitária. Meu peito um relicário de velhos e preciosos sentimentos. Querendo um ar de vida, mas sem argumentos. Já que nela vinha destoando, com a tristeza desfilando, seu veneno deprimente destilando. Foi de repente bagunçou minha mente. Aquele olhar, uma sutil risada. E eram mil coisas à mente, sem ela acredito nada. Olhar lindo, hipnótico, erótico e caótico, mas me trazia tanta calma. Me fitava por segundos e parecia que via minha alma. Eu que não vi ela impondo minha condição, comprando a situação. Tinha meu coração em suas mãos, isso me dava medo. Tentava não delatar, mas a paixão no seu auge age como quem não sabe guardar um segredo. Isso me dava medo. É lindo e complicado olhar pra uma pessoa e querer passar o resto da vida do lado. Querer algo pra sempre, saca? Não importa o que aconteça, soa lindo, mas é uma arma apontada pra cabeça. E mano, não é segredo que isso me dava medo. Conseguia me aprisionar e ser prisioneiro dela. Acredite, me fazia tão bem. Eu era o cúmplice do crime, ao mesmo tempo refém. Eu pensava em ter, mas meu coração falava: é ela que nos tem. Como fugir? Não tenho. Consegue reagir, é meu refém. E não chama ajuda porque tá bem. Vai ficar tudo bem, não tem. Como fugir? Não tem. Não consegue reagir, é meu refém. E não chama ajuda porque tá bem. Vai ficar tudo bem. Nada aconteceu, foi como se eu ouvisse dela. Perdeu, perdeu. E eu fui entregando meus medos, meus sonhos, meu eu. Pensava que assim o seu eu seria meu. Errei, por isso deu no que deu. Queria que você tivesse mais do que o meu sobrenome. Virei inquilino do meu próprio coração. Já que eu passei ele pro teu nome, o que eu mais temia me sobreviver. Eu te pergunto sem sua outra metade você ficar meio vazio, meio cheio. A boca que me trouxe pra tão perto agora me queria distante. Resumiu tudo no instante, assassinando minha paz, dizendo: não dá mais. Porque o que fiz, me diz o que você quer. Fala que eu faço, é só dizer que eu busco pra você. Me diz o plano, se é algo de nós que se perdeu. Ou eu consigo, ou eu morro procurando. Como fugir? Não tem. Não consegue reagir, é meu refém. E não chama ajuda porque tá bem. Vai ficar tudo bem, não.